diga-me agora se você me ama. Ao teu lado encontro equilíbrio. Posso voar contigo, ir até o bout do mundo. Posso voar contigo sem repouso. Ao teu lado encontro o sorriso. Ao teu lado encontrei o gosto da vida. O gosto da vida.